Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos colaboradores. Boa tarde. Rádio Boa Nova. Vamos já à sugestão musical do nosso Pedro Oliveira. John Legend, nome artístico John Roger Stevens, é um cantor de R&B, compositor e pianista norte-americano, vencedor de 9 prémios Grammy e uma estrela no Songwriters Hall of Fame. Este, em 2004, lançou o seu álbum de estreia, Get Lift, o qual ganhou o disco platina. O seu álbum foi lançado com os singles You Said You Love Me. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Depois dessa belíssima sugestão, como todos ouviram, vamos passar a uma notícia de âmbito local. Uma boa notícia, não é, Inês? Boa tarde, caros ouvintes. Nas notícias de âmbito local, destaco 6 empresas do Conselho de Oliveira do Hospital que são PME Excelência. 6 empresas do Conselho de Oliveira do Hospital integram o conjunto de 1.845 pequenas e médias empresas que no país são consideradas as melhores das melhores e que no dia 26 de janeiro foram brindadas com o Estatuto PME Excelência atribuído pelo IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação. A Mole, Armazéns de Mercearia Oliveirense, proprietária dos Irmãos Gonçalves Supermercados, Mar Serra Alimentar, Salsicharia Beira Serra, Queijos Lagos Derivados, CIP, Construção S.A. e Serração Paletes de Madeira Henriques são as 6 empresas concelhias que se destacam nas áreas do comércio, construção e indústria e que se revelaram como as melhores empresas do país. Na cerimónia de atribuição do estatuto que decorreu em Santa Maria da Feira, em que estiveram presentes cerca de 2 mil representantes das empresas, o vice-primeiro-ministro Paulo Portas revelou-se satisfeito por o país contar com um número cada vez maior de PMEA líder e excelência, assistindo-se no último caso a um aumento de 67% no só ano. Na mesma cerimónia, o Ministro da Economia, Pires de Lima, também elogiou o trabalho desenvolvido pelas PME Excelência, apontando como um contributo para a verdadeira diferença. Para Miguel Cruz, presidente do IAPMEI, este aumento é um sinal claro de mérito e resiliência das empresas, dado que os critérios exigentes do ano anterior foram todos eles mantidos. O PME Excelência é um Estatuto de Qualificação Empresarial, criado pelo IAPMEI, uma parceria com o Turismo de Portugal e 9 bancos. As candidaturas foram efetuadas em 2014, pelo que os dados apresentados referem a 2013. Bem, ficamos contentes por saber que há empresas que estão a ser, pequenas e médias empresas do nosso concelho que estão a ser galardoadas. É bom sinal. Precisamos de empregos, de gerar empregos no nosso concelho. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos a uma sugestão de leitura com a nossa Inês Pereira. Um dia naquele inverno, numa grande mansão às portas de Milão, vivem os Cantoni, proprietários há 3 gerações da homónima e prestigiada fábrica de torneiras. Aparentemente, todos os membros da família levam uma vida transparente, mas na realidade, todos eles escondem segredos que os marcaram. Existem situações que, ainda que conhecidas por todos, permanecem um tema tabu. Omite-se até a loucura de que sofre Bianca, a matriarca desta dinastia. Um dia, entra em cena Leonie Tardivaus, uma jovem francesa sem dinheiro e sem parentes, que casa com Guido Cantoni, o único neto de Bianca. Leonie adapta-se bastante bem à rotina familiar, compreendendo a regra de silêncio dos Cantoni. E isso não impede de ser uma esposa exemplar, uma mãe atenta e uma gerente talentosa, que com bastante êxito conduz a firma pelo mar hostil da recessão económica. No entanto, também ela cultiva o seu segredo, aquele que todos os anos, durante apenas um dia, a leva à largatude e a refugiar-se no Lago de Como. Mais uma vez, Sveva Casati Modignani cativa o leitor com uma saga familiar que atravessa quase um século de história de Itália, dos anos 20 até os dias de hoje, colocando em cena personagens encantadoras, homens inteligentes, autênticos e perspicazes, que têm ao seu lado mulheres fortes e inigualáveis, capazes de os aconselhar e apoiar. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Muito bem, depois desta sugestão de leitura muito apelativa, vamos a mais um filme, não é, Catarina? Taken 3. Liam Neeson está de volta com mais uma aventura do homem com o conjunto de habilidades mais badass de cinema. Este é o terceiro filme do franchise Taken, criado por Luc Besson. O primeiro foi um grande filme de ação com um herói e enredo interessante. No segundo houve algumas alterações, mas essencialmente foi um filme igual ao anterior. Este novo capítulo já não é tão semelhante aos anteriores em termos de enredo. A mando de Liam Neeson, ninguém neste filme é raptado, e ainda bem, porque nesta altura já não havia ninguém que não tivesse sido. Mesmo assim, alguém voltou a roubar uma pessoa da vida de Brian Mills, senão o título do filme acabaria por perder sentido. O enredo acaba por ser muito simples e muito semelhante ao The Fugitive com Harrison Ford. A sua ex-mulher é assassinada e Brian é o principal suspeito de investigação, levando-o a ser perseguido pela polícia enquanto tenta descobrir quem foram os verdadeiros culpados. A trama em si não é muito complicada, mas precisamos de um momento para a perceber. O final é um bocado previsível, porém desde o início que nos é referenciada a previsibilidade do filme. E mesmo que este não nos apresente nada de novo, depois de 2 filmes as pessoas que vão ver o filme já sabem o que podem esperar. E quem é que não gosta de ver o Liam Neeson a partir gargantas? Que horror, Catarina. Estou desgostosa com essa sugestão, mas provavelmente há quem goste. Rádio Boa Nova. A seguir, temos a participação do nosso Francisco com mais uma questão da política europeia. O mercado está de olhos postos em Mario Draghi. Após a reunião do Banco Central Europeu, o líder da Autoridade Monetária da Zona Euro anunciou a compra de 50 mil milhões de euros em dívida por mês. As expectativas são elevadas. O programa de compra de dívida soberana que o BCE anunciou poderá ascender a mais de 1 bilhão de euros. Poucos acreditam num valor tão elevado, mas a ideia ganha mais força após a notícia em Bloomberg. A agência avançou que em cima da mesa estará a compra de 50 mil milhões em dívida por mês, cerca de 2,3 mil milhões por dia, possivelmente até ao final de 2016. A concretizar-se serão 1,1 bilhões de euros em compras que deverão ser realizadas pelos bancos centrais nacionais. Esta medida é inédita no panorama da atuação da instituição monetária. Contudo, esta medida não é nova entre os principais bancos centrais mundiais, já que a Reserva Federal dos Estados Unidos da América e o Banco de Inglaterra optaram pela mesma medida em reação à crise financeira de 2008. Até há pouco tempo era apontado que o programa de dívida soberana poderia ascender a 500 mil milhões de euros. Um valor que, agora, tem sido visto como reduzido para combater os desafios regionais e internacionais que a zona euro enfrenta. A deflação é cada vez mais uma ameaça real, tal como o próprio Mario Draghi admitiu no início de janeiro. Uma evolução para a qual a queda dos preços do petróleo tem contribuído em grande parte, sem sinais de recuperação em ambas as frentes. O Banco Central Europeu poderá mesmo apostar em força na política monetária inédita na zona euro. Pois, esta foi uma medida algo radical, arrojada da União Europeia, no sentido de o Banco Central Europeu, percebendo que estávamos a entrar em perigo de deflação, os países da União Europeia e sobretudo da zona euro estavam a entrar em período de deflação. Isso seria extremamente perigoso para as economias, que já não estão bem, como sabemos, seria um desastre total e por isso o Banco Central Europeu toma uma medida que nós temos acusado a União Europeia de não tomar medidas corajosas e de não ter em conta a política geral da União Europeia, só pensar nos países ricos. Esta é uma medida com muito, muito corajosa. Vamos ver agora os resultados, porque a ideia é o Banco Central Europeu, ao comprar a dívida soberana dos países, vai permitir injetar nos países capital e, portanto, e evitar este perigo da deflação. Porque, ao que parece, para as economias estarem saudáveis, é preciso que a inflação se mantenha ao nível dos 2%. Ora diz. Ao sentar também é o facto de quanto mais crítica é a situação, mais radical é a medida, a ação, o voto, depende dos fatores e circunstâncias. Sim, neste caso poderá ser uma medida até muito acertada, se cumprir os objetivos que nos dizem. Vamos ver se sim, e esperemos que sim, porque vocês sabem que a economia da União Europeia está mesmo a precisar de um empurrão, porque nós vemos pelo que está a acontecer entre nós, não é? Que os últimos anos foram muito difíceis devido à austeridade. Rádio Boa Nova. Passamos ao desporto motorizado com o nosso Pedro Andrade. Pedro, como é que estamos de notícias do desporto automóvel e não só? Neste programa irei continuar a falar de Rallycross. Esta modalidade, depois de ter recebido carros como Peugeot 205, Ford RS, Lancia Delta e Audi Sport, em 1993 foi criada uma terceira divisão, a 1400 Cup, para os carros de duas rodas motrizes e com motores de 1400 cilindrada. Também nesse ano, a divisão 1 estava aberta para todos os carros de tração integral, mas sobre os regulamentos do Grupo N. A divisão 2 foi colocada sobre os regulamentos do Grupo A, mas permitiu várias modificações extra, como mudar o motor, adicionar um turbo e converter os carros a tração integral. Em 1997, as divisões trocaram. A divisão 1 era agora a divisão principal com carros do Grupo A, e a divisão 2 ficava assim sobre os regulamentos do Grupo N. Em 1999, carros com o regulamento de WRC e Super Touring foram autorizados a entrar na divisão 1. A divisão 2 continuava sob os regulamentos do Grupo N e foi permitido desde aí motores no máximo de 2 litros nesta divisão. Em 2001, a 1400 Cup mudou para a divisão 2A e em 2003 reclassificada como a divisão A1, limitada a motores 1600. O formato de divisão que vemos atualmente surgiu em 2003. Divisão 1, que consistia em carros de 4 rodas motrizes com turbo do Grupo A. A divisão 2, com motores de 2.0 litros de 2 rodas motrizes. E a divisão A1, com motores 1600 de tração frontal. Desde 2011 até hoje, as divisões são referidas como Supercar, Touring Car e Super 1600. Em 2013, a IMG, uma grande promotora do mundo do desporto, moda e média, assumiu a promoção do ERC. O objetivo era atualizar a imagem da modalidade para eventualmente levá-la para uma escala global. O IMG mudou o nome de Europeu de Rallycross para Rallycross RX, e depois de um ano bem-sucedido sob a nova gestão, a IMG propôs à FIA a criação de um campeonato do mundo Rallycross. A proposta foi aprovada pela FIA em setembro de 2013, com planos para começar a nova série em 2014. O Campeonato do Mundo de Rallycross foi aprovado com a condição de que deveria ter 11 ou 12 eventos. No Campeonato Mundial houve também a novidade com a chegada de uma nova divisão, a RX Lite, uma divisão desenvolvida por Andreas Eriksson e a sua empresa Olsberg MSE. A corrida é atualmente dividida em 4 mangas de qualificação, onde passam 12 pilotos para as semifinais. Estas semifinais são divididas em 2, 6 pilotos em cada, e os 3 primeiros de cada uma vão à final. O último campeão do Campeonato Mundial de Rallycross foi Peter Solberg, e a última equipa a ser campeã foi a Ford Olsberg MSC. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passemos a um assunto mais sério com o nosso Daniel Pereira, que nos vai falar novamente numa questão de saúde. A saúde mental afeta uma em cada quatro pessoas. A importância deste facto reside na necessidade de aumentar a consciência pública sobre a crise que se vive na saúde mental e como esta afeta todos os domínios da vida e da sociedade: pessoal, familiar, o educativo, o trabalho, a economia, o judicial, entre outros. Como seres humanos que somos, a doença mental atinge-nos tanto como a doença física. É, pois, legítimo exigir que se invista nos meios que permitam uma intervenção com base no conhecimento clínico, que nos permite ter esperança na recuperação de um problema de saúde mental. Pois, e a propósito destas questões da saúde mental, no passado dia 10 de outubro, já do ano passado, data em que se celebra o Dia Mundial da Saúde Mental, foi capa do Jornal de Notícias a fotografia de Fernando Barbosa, que partilhou a sua história demonstrando como é possível ter uma vida para além do diagnóstico de uma esquizofrenia, a doença mental mais temida e intrigante. A mensagem era clara: é possível recuperar de um problema de saúde mental e ter uma vida normal, trabalhar, ter amigos, família, sorrir, andar de skate e o que mais sentido tiver para cada pessoa. Este é um problema que nós habitualmente não gostamos de falar, porque todos sabemos, todos somos humanos e todos nós podemos ser afetados pela doença e também pela doença mental. Por exemplo, esta questão da esquizofrenia, sabem que é uma doença que, por exemplo, só se detecta muitas vezes para além dos 20 anos. Há muitas pessoas na sociedade que até aos 20 anos tiveram uma vida dita normal, normalmente são pessoas muito inteligentes, e que depois, a partir dos 20 anos, começam a desencadear um quadro de esquizofrenia. Que se trata, portanto, em qualquer doença há vários graus, não é? E é uma doença que se trata, as pessoas podem ser controladas, desde que não seja um quadro excessivo. Mas a saúde mental é sempre algo que nos assusta bastante. E esta chamada de atenção do Daniel é no sentido que tem sido uma área, claro, falta o dinheiro para tudo. E a área da saúde mental tem sido sempre a área da saúde mais pobre. E como vocês imaginam, uma família que tenha um doente deste género acaba sempre por ter gravíssimos problemas, porque esta doença ou se faz uma medicação continuada e certa, ou a pessoa descompensa completamente e vocês sabem o que é ter uma pessoa descontrolada em casa, do ponto de vista mental. É que não é só ela que se descontrola, é que consegue descontrolar uma família inteira. Pois é, uma família que fica desorganizada. E, portanto, é assim, ninguém está livre disto nos acontecer em casa, não é? E nem a nós próprios, porque a qualquer momento da vida, qualquer um de nós pode desencadear uma doença do foro mental. E é uma chamada de atenção que o Daniel aqui faz, e com toda a razão. Ele, por exemplo, é uma pessoa que sofre de uma doença, podemos considerar crónica, de uma limitação que é física, que não é mental, felizmente, mas ele percebe que a doença mental também pode ser gravíssima. Uma das doenças que nos está referida, o Parkinson, também afeta-nos a nós, enquanto geração mais nova, mas também afeta um bocado os idosos. Exatamente, Parkinson e a outra doença que está muito comum, que entra no âmbito da saúde mental, que é Alzheimer, que afeta, nós estamos com uma população cada vez mais idosa e, portanto, estas doenças, essas duas, são tendencialmente, podem acontecer em idades mais jovens, atenção, mas podem acontecer, estão a acontecer cada vez mais porque se vive até mais tarde. É uma chamada de atenção que aqui fica. Boa Nova, irresistível. Pharrell Williams, também conhecido apenas por Pharrell, é um cantor, compositor, rapper e produtor musical, baterista e estilista norte-americano. O seu mais conhecido tema, Happy, foi uma das músicas mais ouvidas do ano 2014. Club. Vamos para um assunto muito mais leve, porque aqui a nossa Patrícia quer nos levar até ao Carnaval. Parece que estamos já a viver os dias do Carnaval e, como tal, a Patrícia quer nos levar até Torres Vedras. Antes da Patrícia sugerir aqui a sua ida até Torres Vedras, que tem o Carnaval mais português de Portugal, como sabem, porque há aqui muitas importações, como também todos conhecemos, eu vou só aqui introduzir alguns aspectos acerca do Carnaval e de uma outra festividade que se comemora por estes dias, que é o dia de São Valentim. O designado Dia dos Namorados. Portanto, dia 14 temos Dia dos Namorados, dia Cor-de-Rosa, e depois temos no dia 17 o Carnaval, que, como sabem, nas localidades que o comemoram, normalmente vai ser a 15 e a 17, domingo e terça. Estas quadras festivas que se comemoram por estes dias, o Carnaval e o Dia de São Valentim, são conhecidos entre nós, no segundo caso, como o Dia dos Namorados. Começando pela origem da festa do Carnaval, de que não se tem muito a certeza. Uns advogam o culto de Ísis, portanto uma deusa egípcia, outros as festas em honra do deus Dioniso, na Grécia clássica, outro ainda as bacanais e as saturnais dos festejos romanos. Alguns não recuam tanto no tempo e apontam as suas origens para as festas dos doidos e dos inocentes da Idade Média. Todas estas festas populares grotescas foram polidas pelo Renascimento e pela Reforma Católica, acabando-se com a violência e ousadias públicas. Imaginação, faz de conta, máscaras, subtileza, charme e mistério, eis algumas das tonalidades que matiza o Carnaval dito temperado da Europa, ainda que em Portugal apareça já em profusão irreversível as influências do Carnaval carioca. Na Europa, Veneza continua a ser a capital do esplendor, da folia, da subtileza, do efêmero, que cada máscara representa, da ultrapassagem dos sentidos. Enfim, o carnaval mais requintado do mundo, provavelmente. Os bodos são um exemplo festivo destes hábitos alimentares na altura do carnaval. Estes excessos alimentares carnavalescos são entendidos, por um lado, como um contraponto aos jejuns e abstinências que vêm a seguir ao carnaval, que é o período da quaresma. Afinal, o carnaval é entendido genericamente como um tempo de folia. Em Portugal, e particularmente nesta região da Beira Alta, havia rituais e tradições que as populações rurais seguiam e que hoje estão a perder. Gostaria de saber que valor que dão hoje os jovens, e particularmente os jovens que temos aqui em estúdio, ao Carnaval. Como é que o encaram? Acham que se mantêm algumas destas tradições que vocês ouvem contar aos vossos avós e aos vossos pais? Ou acham que este Carnaval já vive de importação brasileira e sobretudo nas localidades onde é feito? Como é que vocês vivem o Carnaval? Pedro Andrade, o que é que tu fazes no dia de Carnaval? Ficas a jogar computador em casa? Sim, fico em casa. Ficas em casa, nunca vais festejar para lado nenhum específico? Não? Não. Quando eras pequeno, mascaravas-te? Sim, pela escola e... Mas por iniciativa tua, não? Não. Não, nunca gostaste assim, nunca prestaste grande atenção ao Carnaval? Não. Não. E o nosso Francisco? Costumas festejar? Festejar assim... Ou ir assim a um sítio onde se festeja o Carnaval e há desfile? Normalmente costumo ir com a minha família, vamos de vez em quando, ao Carnaval de Coja, mas vamos só lá ver assim... Que ainda mantém alguma tradição. Sim, não é? ainda mantém alguma tradição, sim. Apesar, por acaso, nunca vi, mas sei que é um dos carnavais aqui à volta que mantém alguma tradição popular. Sim. O nosso Daniel mascara-se? Agora não. Mas quando eras pequeno? Quando era pequeno mascarava-me. E gostavas muito do Carnaval? Gostava. Normalmente as crianças gostam muito do Carnaval. Agora já não dou tanta importância. Nem festejas? Costumo sair com os meus pais. Mas vais ver algum Vou cortejo? Ver a Nogueira. A Nogueira do Cravo, que tem um bom Carnaval também. Nós temos aqui muito Carnaval à volta, afinal. Menina Inês, e então, mascara-se a menina? Mascarar não, mas eu gosto muito do Carnaval. É? Então porquê? Acho que é uma tradição diferente, acho que é uma época de divertimento e acho que é engraçado para todos, apesar de, por exemplo, não me mascarar e apesar até mesmo da influência dos brasileiros. Acho que há partes que são muito nossas e acho que é uma tradição que nunca se deve perder. Muito bem. E costumas ir ver algo? Costumo. É mesmo em Senhor das Almas City? Sim, Senhor das Almas City. Que é a tua terra. Muito bem. Que é uma grande terra. E a nossa Catarina? Festeja ao Carnaval? Não, agora já não. Em Midões não há cortejo? Antes havia. Agora já não. Agora já não. Perdeu-se. Sim. E não sais habitualmente nesse dia? Não, é muito raro. Às vezes lá costumava haver umas festas e assim, mas agora já não. E tradições antigas? Algum de vocês conhece tradições antigas? Diz, Inês. O enterro do intrudo. Que era comum fazer-se nas aldeias, sim. Na terça-feira à noite. É. Porque ao outro dia, como sabem, começa a quaresma. É quarta-feira de cinzas. É um dos dias sagrados para a Igreja Católica. Isso em tempos antigos era levado muito a sério. O enterro do intrudo queria dizer que a partir dali acabava a folia. Acabava a festa. A partir dali entrava-se, era a doer. Na quaresma. Patrícia, mascaras-te? Não. Mas quando era mais pequena... Gostavas? Sim. Mas agora já não li. Não. Nem vais ver propositadamente um qualquer cortejo de Carnaval. E a nossa Inês Garcia? Atualmente já não vivo assim muito o Carnaval, mas recordo-me perfeitamente quando era mais nova, a noite anterior ao Carnaval eu não dormia, era uma ansiedade, eu adorava mascarar-me, andar no desfile, a mandar serpentinas para todo lado. Era uma animação. Era uma animação. Para as crianças, eu acho que para as crianças é uma grande animação o Carnaval. Para as crianças, quando são mais novas, qualquer festa é uma oportunidade de Mas esta é especial porque tem a oportunidade de se vestirem de princesas, de Homem-Aranha, de Superman. Claro, claro. E tu, Pedro Oliveira? Pedro, Carnaval, o que é que se faz? Fico em casa a ver. A jogar computador, para variar. A ver o Carnaval de Nogueira, passa-me à porta. Ah, pois é, então quero dizer, tu, da primeira bancada, estás a assistir em pleno ao Carnaval. E quando eras pequeno, mascaravas-te? Só com a escola. Só com a escola, de iniciativa própria, não. Olha, eu devo-vos dizer que quando era criança, já fui criança há muito mais tempo do que vocês, mascarava-me. Na altura não havia o hábito, como hoje há, que já havia na geração do meu filho, por exemplo, que se vai comprar às lojas já a roupinha que os meninos pedem, porque está em voga um determinado desenho animado e os garotos de 3, 4 anos gostam muito daquele boneco e quer, já nessa altura, portanto há 20 anos ou há 19 anos, quando o meu filho se mascarava, se compravam. Claro que quando eu era criança isso não existia esse consumismo à volta da imagem do Carnaval. O que é que nós fazíamos? Nós íamos ao baú das avós buscar as roupinhas antigas que elas já não usavam. Eu e as minhas primas, recordo-me que toda a gente sabia quem nós éramos, até porque eu vivia numa aldeia pequena, mas fazíamos questão de vestir aquelas saias compridas da avó e de pôr um véuzinho na cabeça que ninguém nos via a cara, porque máscaras obviamente não tínhamos, e andávamos ali à volta dos vizinhos toda a gente fingia que não nos conhecia, claro que toda a gente sabia quem nós éramos, mas toda a gente achava que nós éramos o entrudo, que era uma palavra que se usava muito aqui nas nossas aldeias. Olha o entrudo, lá vem o entrudo. E nós divertíamos-nos imenso, porque para nós aquilo era de facto uma brincadeira e era um dia que nós esperávamos, se calhar com tanta ansiedade. Eu tenho essa memória de infância que se calhar muitos dos vossos pais têm. Eu vivia com tanta ansiedade a chegada do Carnaval como se calhar do Natal, porque era uma vivência muito genuína. Hoje, esta importação que nós temos do Carnaval Carioca, eu acho que estragou muito aquilo que eram tradições do Carnaval. É a impressão que eu tenho. A escola e o meio. Deixa dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Agora, temos um outro dia para comemorar. É que hoje, dia 14 de Fevereiro, é dia dos namorados. Uma tradição recentemente importada, como os meninos sabem, da cultura anglo-saxónica e que se tornou muito popular nas últimas duas décadas, sobretudo entre os mais jovens. Parece-me que é uma data, parece-me a mim, claro, é uma opinião pessoal, uma data muito explorada pela sociedade de consumo e que é típica dos países capitalistas. Gostaria de saber qual é a vossa opinião. Vocês têm namorado ou não têm? Os meninos têm namorada ou não? Dão-lhe presentes? Este dia é muito importante? Gozam-no muito ou nem por isso? Inês, tens namorado? Não tu tenho, aqui confessas não. Aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Não tenho namorado. Não tens, não. Mas há muitos candidatos, eu sei. Estão em lista de espera. E se calhar vai receber muitas prendas. Não. Não recebes? Não. Não. Eu acho que muitas vezes as pessoas só se lembram que gostam da pessoa que têm ao lado delas neste dia. E gostar de uma pessoa é o ano todo, não é só no dia 14 de Fevereiro. Mas pronto, é um dia simbólico. Por exemplo, os meus pais também o comemoram. Vão jantar fora, estão um bocadinho juntos. E a filha também vai? Não, a filha... Não tem direito eu, a ir. Dia dos namorados momento, é sagrado. É. Muito bem. Então hoje já sabes, vai jantar ou almoçar sozinha. E a nossa Patrícia? Também tem namorado? Não tem. Pronto, vai ter um dia. Achas algum interesse nesta comemoração ou achas que isto é uma importação que não faz muito sentido? Para mim não faz muito sentido. Não? Achas que é muito comercial? Sim. Vocês já repararam a quantidade de presentes que se vendem neste dia? Olha, deve ser um dia magnífico para as floristas. Já repararam? É o dia que os namorados e os maridos oferecem flores às esposas. Ah, então para os chocolates, exatamente. Para as marcas de chocolate também deve ser um grande dia. Para quem é mais afortunado, as ourivesarias e as joalharias também deve ser um dia que faturam bem. Portanto, reparem, para o comércio este é um dia ótimo. Dinamiza a economia, faz circular dinheiro. Catarina, namorado? Não. Não? Também não vais ter presente hoje? Não. Não. Achas piada a comemoração deste dia? Para quem gosta, sim, acho que sim. Para quem tem namorado, Catarina? É. Será isso? Inês Pereira, e tu tens namorado, minha linda? Não. Não? Então quer dizer que não vais receber prendas hoje? Óbvio. Pronto. Achas piada a esta comemoração? Acho engraçada. Achas que faz sentido? Achas? Acho que é engraçada. Por exemplo, os meus pais também gostam muito de comemorar este dia. Também vais ficar sozinha hoje? Exatamente. Os papás vão comemorar. Sim, eles também gostam muito deste dia, mas interessante. Olha, quando tiveres namorado também vais comemorar efusivamente, estou a ver. Não seguindo sei. A tradição dos papás. Não sei. Alguém Pedro Andrade, sabe. Como é que é lá por casa? Os pais também comemoram o dia de São Valentim? Já te apercebeste? Mais ou menos. Ah, tu não queres dizer, aqui aos microfones da Boa Nova. Pronto, não queremos saber mais. E tu, comemoras? Não. Não tem namorada? Não. Pai, tanta gente solteira aqui neste estúdio, não sei o que é que se passa. Francisco, e tu, tens namorada? Não, também. Também não. Não recebes prenda hoje? Não. Lá em casa os pais comemoram? Às vezes. Tem dia, tem anos, não é? Depende se os filhos deixam ou não, não é? Daniel, comemoras o dia de São Valentim? Não. Eu ia pensar que o Daniel ia dizer que sim, mas eu acho que o Daniel está com um bocadinho de vergonha. Pronto, olha, eu também não comemoro o dia de São Valentim. E não lhe acho grande piada, devo-vos dizer. Desculpem estragar a festa, mas não acho grande piada. Eu nunca comemorei o dia de São Valentim. Acho que é uma importação que não tem nada a ver com as nossas tradições. Não acho grande piada. Pedro, e tu tens namorada? Não. Então não comemoras o dia de São Valentim? Não. Mas nesse dia tu vais tomar conta dos teus irmãos, verdade? Não, por não dar-lhe paciência para isso. Então os teus pais têm que os levar? Quando vão comemorar? Ficamos todos em casa. Ah, é uma comemoração familiar. Exatamente. Cor-de-rosa familiar, muito bem. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Então vamos agora a um carnaval. E a Patrícia escolheu muito bem. Ou menos escolheu um que se considera que é o mais português de Portugal. Tá, senhores ouvintes. Desta vez sugiro a visita à Torre Fedas, onde pode ter a oportunidade de assistir ao Carnaval mais português de Portugal, de 13 a 18 de Fevereiro. com origem em costumes antigos do Carnaval de Torres Vedras, mantém até à atualidade as tradições da comemoração do intrudo em Portugal. Conhecido como o Carnaval mais português de Portugal, dos cores fazem parte os carros alegóricos, grupos de desfile, matrafonas e os famosos cabeçudos acompanhados pelos ex-pereiras. Acresce e distingue a genuinidade deste Carnaval a participação espontânea e massiva dos populares que se associam à folia e que desfilam mascarados. O amor é o tema deste ano e os foliões prometem felicidade absoluta. É este que é o mais espontâneo Carnaval do país. O compromisso está assumido e são esperados cerca de 350 mil pessoas, que durante seis dias e cinco noites se vão render aos encantos desta grande festa. Deixe-se apaixonar pelo Carnaval de Torres. Indubitavelmente, o Carnaval possui muitas tradições, entre as quais se destacam os reis, as matrafonas, os carros alegóricos, os cabeçudos, o monumento, a Real Confraria, os ministros e matrafonas e as Marias Cachuchas. Quanto aos reis, foi em 1923 que se iniciou a tradição de fazer a recepção ao rei do Carnaval, chegando no comboio após o percorrer as ruas da vila, integrado no cortejo. A rainha surgiu pela primeira vez no Carnaval em 1924, ano em que se atingiu uma animação de rua nunca antes vista. A persistência do modelo dos reis do Carnaval de Torres é surpreendente pela sua composição, pela posse sarcasticamente grandiloquente, pelos adereços desconcertantes ou pela sua afirmação como referência a foliões. As matrafonas são um dos símbolos fortes do Carnaval de Torres, demonstram a capacidade, a renovação, assegurando a fidelidade à tradição. Os grupos de matrafonas, homens mascarados de mulher, surgem por volta de 1926, segundo testemunho oral. Estes grupos mais não eram do que indivíduos que vestiam um fato de mulher, mas que não ficava bem à senhora nenhuma. Procuravam vestir um fato que lhes ficasse horrivelmente mal e feio. Os carros alegóricos desde o princípio do século VIII patenteiam aquilo que são hoje, criatividade na sua concepção, carga satírica, valorização de elementos plásticos, animação das alegorias. Os carros alegóricos são, desde sempre, uma das imagens de marca do Carnaval de Torres. Quanto aos cabeçudos, são elementos dispensáveis no Carnaval de Torres, originariamente feitos de pasta de papel, nunca deixaram de engrossar, adquirindo novas e mais diversificadas roupagens e envolver o seu acompanhamento musical, sempre grupos de Zé Pereiras. Vá até ao Carnaval de Torres e divirta-se no Carnaval mais português de Portugal. FM Boa Nova. Os Bastille são uma banda de indie rock ingleses formada em Londres, em 2010. Iniciou-se com um projeto solo de cantor e compositor Dan Smith, que decidiu mais tarde formar uma banda. Este quarteto é composto por Daniel Smith, Chris Woody Wood, William Farquharson e Kyle Simons. O nome da banda deriva do Dia da Bastilha, um evento histórico celebrado no aniversário de Dan Smith, 14 de julho. faces and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Iniciamos agora as notícias acerca do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Decorreu na Escola Secundária de Oliveira do Hospital a apresentação do SCEP, Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional. Este centro não está só virado para o concelho, mas também para os concelhos vizinhos e para toda a região. Este é um dos 129 SCEPs existentes no país, substituindo, de algum modo, os antigos Centros de Novas Oportunidades. O novo espaço destina-se a todos aqueles que procuram aumentar as suas qualificações ou verem certificadas as suas competências, com vista a facilitar a empregabilidade ou a progressão na respectiva carreira profissional. O Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional pode ser frequentado por jovens com idade igual ou superior a 15 anos ou, independentemente da idade, a frequentar o último ano de escolaridade do ensino básico, bem como os adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com necessidades de aquisição e reforço de conhecimentos e competências ou com necessidades de verem reconhecidas competências ao longo da vida. Os Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional são estruturas do Sistema Nacional de Qualificações e assumem um papel determinante na ligação entre os mundos da educação, da formação e do emprego, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Passamos às notícias das bibliotecas escolares, cedidas pela professora coordenadora Graça Brito. Sara Norte estará presente na Escola Secundária de Oliveira do Hospital no dia 26 de Fevereiro. Eu, Sara, me confesso. Neste livro, Sara Norte recorda os momentos mais difíceis da sua vida antes e durante o período em que esteve presa por tráfico de droga. Filha de pais atores, Vitor Norte e Carla Lupi, Sara Norte cedo mostrou interesse pelo mundo artístico, quer através das suas brincadeiras de criança, quer pela vontade de participar ativamente no meio. Aos 4 anos fez o primeiro anúncio televisivo. Entrou na Rua Sésamo, aos 8 anos, na ópera Falstaff. Aos 12 anos na famosa série televisiva Médico de Família e anos depois na telenovela Lusitana Paixão. As suas convicções eram fortes e o sonho era ir estudar teatro para Londres, mas também fazer um curso superior que lhe permitisse ter segurança profissional e financeira. Tudo era disciplinado e fazia sentido, até um dia. O dia em que a sua estabilidade emocional e familiar abalou e o seu mundo desabou. Sara passou por muitas fases más, negras até. Dos sofrimentos familiares ao mundo da droga, da cocaína, aos comprimidos de ecstasy, às consecutivas viagens a Marrocos para traficar haxix, que acabaram por culminar na sua detenção na prisão. Em Eu, Sara, Me Confesso, revela alguns pormenores dos 16 meses em que esteve presa em Algeciras e fez algumas confissões. A atriz confessa ainda no livro que roubou comida em supermercados, que foi vítima de violência e que chegou a precisar de assistência no hospital. Quando cumpria uma pena de 16 meses e 4 dias de prisão por tráfico de droga, Sara Norte só pôde contar com o ombro amigo de algumas companheiras de cárcere. Revela ainda que no centro penitenciário de Algeciras, em Espanha, foi ameaçada pelas guardas prisionais bastante vezes e espancada uma vez. Morou em bairros degradados, passou fome, foi espancada por 2 namorados e era viciada em cocaína. Após sair da prisão, voltou a representar a 13 de julho de 2013 no Teatro A Comuna, na peça Tu e Eu, e hoje, completamente livre de drogas, é uma mulher diferente. Agora Sara Norte está decidida a lutar e a vencer. Hoje, Sara quer deixar para trás as memórias de uma vida degradante, dando-nos a conhecer a sua vida, a permanência na prisão de Algeciras, a morte da mãe e o regresso a Portugal. Portanto, já sabem que neste dia podem ir, 26 de Fevereiro, poderão contactar esta jovem, que ainda é uma jovem, mas que já tem um percurso muito difícil. É bom que os jovens aprendam o que pode acontecer quando vão por estes caminhos. Semana da Leitura. O Plano Nacional de Leitura convida todas as escolas e as suas comunidades a celebrarem a leitura e os livros, propondo-se como tema Palavras do Mundo.